Salvador, 3 Amazonas da Tan, com a November, quando possível, 360 Galeão. Autoridade Planepur Galeão, eu tenho 38 aprovados, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? É que por performance, o CDO não poderia dar 38, né? Mas não tem problema, pode aceitar e depois coordenar com o centro nível mais baixo. O ideal até pra nós é o 300. Aguarde aí só mais 2 minutinhos, eu coordeno com o centro e já pago a cópia, tá ok? Ok. Nada visual com o campo. Visual com o campo já, o 460. Condições de completar visual? Completa visual. Chame a torre de comando, 1862, é comando. 1862, obrigado, 460. Torre Salvador, azul 4060. Azul 4060, check 3. Baixar e travar, 2 milhas para o externo. Tráfego avistado, autorizado pouso, vento 130 graus, 10 nós, azul 4060. Livre pouso, 4060. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêssulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5462 é o código, 1935 é o controle. Zamazano Transcente, autorizado Galeão, 360, nível da cola da décima, primeira direita, da El, Leda, Bridge, segue via Pêssulo 10 e aí mapa. 5462 é o transponder, 1935 é o controle, 360. Correto, para posicionamento. Vitor Bravo, isso que na escuta da torre. Deixa eu manter o perfil. Mantendo o perfil, 260. Verificar esse rádio, ok? Intensidade muito baixa no rádio, faça uma verificação antes de iniciar o táxi, ok? Tá muito, muito baixa a transmissão. São 3895, tá? Escuta. Como o senhor recebeu a transmissão da aeronave antes comunicada? Ok. Tá visual com a azul na final da curta? Após o pouso do Embraer ali mantém, 3895. Torre, podia confirmar o vento do 4060? Confirmo, 110 graus, 10 nós. Obrigado, 4060. Charles Salvador, prossiga. Positivo, confirme a proa que está mantendo, a proa de Aracaju. Ah, ok, mantém a proa 095, o Eco Zulu. Zulu Eco Charlie, aguarde transferência junto a Recife. Tem bom voo. 2545, 260, mantém. Recife, bom dia, o ES 6745, 6740. Zero afirmativo, está autorizado o plano para Guarulhos 360, via Pêssulo 21, subida árvore após árvore, Alefa com a primeira curva à direita após a decolagem, 5476 é o código, 1935 é o controle. Poderia confirmar a posição? Árvore após árvore, Alefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Tá certo. Então 360 autorizado, via pelo 21, Arbor Alefa, com curva direita, 4766, 5936. Correto, chama para pushback astronômico. Vai chamar no 27. Fala, bom dia, Azul 4060. 4060, bom dia, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4060. Pode voar a Duna. Puta, melhor. Do 4060, fique atento ao pushback do Gol. Assim que eu mesmo liberar a passagem, pode prosseguir via Juliette, portão é Uno. ...3895, decolado aos 49, chame o controle em 1935. 1935, 3895. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Whisky Kilo Zulu, recebote, claro. Obrigada. Gente, pode voar na proa de Dael 3295? Pode. Dael está presente, 3295. Autorizado, Tan, chama para iniciar táxi. Está muito baixa, repita por favor. A intensidade está muito baixa, repita por favor. Bravo Índice, que ainda o rádio está muito ruim, faça um cheque novamente. O X-Ray Oscar Vitor, controle Salvador na escuta. Oscar Vitor na escuta. O 6740 poderia fazer uma ponte com Oscar Vitor, né? Que seria Oscar Vitor. Afirmo, vai tentar qual o prefixo de aeronave? X-Ray Oscar Vitor. Aqui o X-Ray Oscar Vitor está na escuta, perdemos contato com o Recife, estamos com o ponto ideal de descida aqui. Ok, comando, por gentileza identifique a chegada em Amaré, o ajuste 1015 e o nível 050. Afirmativo para 050 com 1015 na Maré, o X-Ray Oscar Vitor. Confirmando padrão, 1013. 13, Vitor. 1935 ao controle. 1935. Pois não? Alguma possibilidade de coordenação com o centro adjacente da proa de Eudes? Agora. Para o táxi, 182 a bordo, 2 horas e 40, alterna com. Sax Patinha, Patinha de Alfa, ponto de espera Xene Torre 18-6. Patinha de Alfa, ponto de espera 18-6, bom, 7-6. Por favor, a intensidade está muito baixa. Está 3191, 180 a bordo, autonomia 0330, até no Campinas. Guarulhos? Campinas. Campinas, sim. Patinho de Alfa, o táxi, ponto de espera, chame torre 18-6. Patinho de Alfa, ponto de espera, 18-6, 3191. Bruno 777, livre ingresso e decolagem, vento 110 graus, 10 mais. A aeronave que tentou chamar anteriormente a torre foi o Brivo, o Vitor Bravo Whisky, intensidade clareza 1, ok? O senhor vai ter que efetuar aí, além de uma VLA do plano que já venceu, tem que fazer uma verificação no rádio, ok? Está ininteligível a transmissão. A torre 18-612. Alfa Tango Serra Piatã é aqui mesmo, dentro da terminal, né? Não é dentro da terminal, tá ok. Então o senhor aguarde mais um pouquinho que eu apaguei o transponder e vou ter que verificar de novo. Peraí. Guardião 02, ciente da presente, agilizando, aproxime direto do Graé. Chame na final curta, ok? Guardião 02. Agora é com centro Recife, em 125, Uno tem um bom voo. 125. Uno. 125, Uno, grato e uma boa parte. O 6740 está autorizado a interceptar o ILS, apenas informa o tráfego, agora uma posição de 10 horas a 1.500 pés, ingressando via corredores visuais para Salvador, no rumo nordeste. Cliente autorizado o ILS para o web 6740, com o tráfego à esquerda do ILS. Confere com o original. Pátio PLD. Funcionamento, táxi e decolagem agora com a torre 18-6. Bruno 777, decolado 157, chama o controle em 1935. 1935, vão na tripla 7. Controle Salvador, eu vou 1 na tripla 7. Contato radar, subjou 320, saída da El Líder. Da El Líder. Para os 3 e 0. Guardião 02, curta para o Graé. Guardião 02, sistema do solo controlado, vento 130 graus, 109. 130 com uma dezena, chamada no solo controlado, visual com a aeronave no ILS, já estabilizada. Vai, a intenção é tocar e depois arremeter com a proa sul ou proa norte, o que for mais fácil aí pro senhor. Vamos para essa aproximação, torre 118 decimal 6. 1186, web. Tocar, aguardar o webjet pousar e arremete com o proa sul, o que é que prefere? Pode ser com o proa norte, não tem problema nenhum. Ok, então chame pronto para arremetido, ok? O guardião 02. 02, chamada pronto para arremetido, vamos proa norte. Torre Salvador, o webjet 740. Avisado, final da 10, está travado. 740, autorizado o pouso, 120 graus com 10 nós. Autorizado o pouso na 10, webjet 740. Alfa Tango Sierra, sempre para o ingresso na pista 17. Chamei o botarte, prossiga. Ok, solo 59, após a arremetida vai prosseguir qual o setor? É, norte, afastar quantas milhas, confirma? Norte, afastar 20 milhas. Se o senhor aguardar aí, eu posso até autorizar o pro direto após o pouso do objeto, o que é que prefere? Ao voo local para sobrevoo na BR, ok? Presente, então comprou o isque após o objeto. Após o web, ali mantém. Sim, após ali mantém, 3191. O Guardião 02, está autorizado a decolagem para o Whisky, agilizando a medida do possível. Tráfego aí para 10 milhas interceptar a final, ok? Pro Whisky autorizado, 100 graus com 10 nós. Chama fala do solo. Copiou o 02? Guardião 02 é a torre? Fora o solo. Salvador, o voo no 270 retornando. Siga. Estou informado que tem mais umas bagagens por vir, então vai demorar um pouco. Eu vou chamar de novo se você tiver que mais adiante, tá? Afirmativo, estou no aguardo no 270 no 08. Salvador, Papa Tango Vitor, a gente é Juliette. Meia 740, solo 01, chame solo 219. 219, web 6740. 3191, livre de decolar, 110 graus, 109. Livre de decolar, Guardião 01, verifique por gentileza o transponder. Chame o controle em 19.35. Controle 19.35, colocamos aqui no áudio, desculpa, e agradeço a colaboração. Alfa Tango Sierra, ali decola sem parada, confirma. Partir da interseção está livre, alinhar e decolar, sem parada, 110 graus, 10 nós, tem um tráfego aí a 3 para 4 milhas da cabeceira. 503, centro de destino no momento, departamento de polícia técnica, acionado 0102 na pesquisa. Jan 02, reporte, pronto, reporte final para o pulso. Faltará de volta ao local, você. No decolado 02, 1502, chame o controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado. com o meu Alfa Golf Charlie, essa medicação chega na mar e desça para o envio 060. A Vitorino Gilete autorizado o pouso, vento de uma centena com 10 nós. Equipe pousando na 7, Vitorino. Alfa Tango Sierra decolado ao 03, chame o controle em 1935. Controle Sierra 935, Alfa Tango Sierra. Entender, companheiro, por gentileza repita, um forte chiado na fonia eu recebi, ok? Ah, 3216, essa medicação chega da Mari, desse para o José Pepero. Na fonia 2733 para Recife, nível de voo 090, aguarde um minuto só para copiar. É que sem outra vista, tem o tráfego mantendo 500 pés rumo oposto, não interferirá na sua aproximação. Controle Salvador, papapapa, Alfa Tango Serra, decolada 107. Papapá, Alfa Tango Serra, ciente, manter condições individuais, informe pro ideal para destino. Está autorizado nível 090, via Golf 677. Decola a pista 10, a curva é à esquerda, na saída Conde. Controle Salvador opera em 119, decimal 35. Aciona no transponder 0271, coteje. Gillette 1000, decolagem com proa norte, vento 130 graus, 08 nós, chame fora do solo. Correto o cotejamento, Força Aérea 2733, no pátio militar, chame para o acionamento. Este solo aos 04, táxi até o pátio 4, a minha escuta até o corte. Tem outra vez, chame torre 18, decimal 6. Papai Romeu Charlie, Alfa Tango, confirme posição. Colado 05, chame o controle em 1935. 1935, controle grato, até o regresso. Oi, boa tarde, X-Ray, X-Ray, X-Ray, Oscar Victor, check train. Charlie travado, já. Pista 10, tráfego avistado, autorizado pouso 140 graus com 099. Certo, também de pouso, Oscar Vieta. Oscar Vieta, coordenar bridge para o 3191. Tran 3192, mantenha a saída. Controle o papapá, Mike Gillette, chamando a decolada no 7, não se escuta. Mike Gillette, Romeu, mantém com os dois visuais. Link autorizado para a DCT de Pirajá. Segue para o Pro Norte para Pirajá, Romeu. Pro Norte, aguardando autorização para o Pro de Pirajá, Romeu. Um abraço, galera. Fala, Netão. Um abraço para você também, meu amigo. Siga. Positivo, 02, reposta do retorno. Autorizado, Web, chame táxi. Ali, Alfa Tango, prossiga. Tchau, Charlie Alfa Tango, acione o código 0170. O Mike Gillette Romeu vai manter sobrevoo na rotatória também. Charlie Alfa Tango, abraço. Alfa Tango, ainda não recebo o transporte. Web 6721, desça para 2000 pés, livre LS é pós estabilizado. 2000, com ajuste 1013, 6721. Alfa Tango. Golf Charlie, desça para o nível de voo 050. Como é que é o estacionamento? No 270 no 08, agora irá aguardar. Temos o banho da web que já está iniciando no 9. Tá, sim, te aguardando no 270. Juliette Romeu, está na rotatória, se autorizado por onde Pirajá? Autorizado Pirajá, Mike Juliette Romeu. Autorizado Pirajá, Romeu Gato. Alfa Tango Serra, nível final 085. Alfa Siri 045, copia? Está autorizado 045 para Siri, decola da 17, curva direita, corredor axé, restrito 1 no 1000 pés. O controle Salvador opera 199 decimal 35, aciona 0275 no transponder Cotege. Senhor Oscar Vitor, Sol 08, confirma o pátio destino? Protejamento correto, Kilo Romeu Oscar, pátio 5, para acionamento táxi de decolagem, Samia Torre, no 86. Solo Tripe 5486, coordenação 80 ou 200, que temos que aí programado para Sentóis. Tripe 5486, autorizado, Salvador Lençóis 200, decola 10, curva esquerda, saída Momo, Cogvo, após direto, Lençóis. Controle opera em 199, decimal 35, aciona 5594, Cotege. Paulo, gol 270, o Web não iniciou daqui no 9, podemos iniciar também? Webjet 5728 é o solo. Afirmo. Lençóis, decolando no zero, curva esquerda, saída da mão, o código, controle de 935. Correto, quando produção e posicionamento no pátio 3. Prossiga, Kilo Tango Romeu. Sei Oscar Vito Alfa Kilo Paz 3. Você é 2733 no Paz Militar para iniciar o táxi Samia Torre na frequência 1986. Ciente Charlie Alfa Tango, informo que só recebo o modo Alfa, ok? Decola da pista 17, com curva à direita no corredor axé. O controle Salvador opera em 119 decimal 35, aciona no transponder 0154. Cruzamento, força 2733. O Romeu, cotejamento correto, página 5, informa o POB. Copiar. Alfa Golf Charlie, reduza para 210 e desça para 3000. Desça 3000 com 210, Alfa Golf Charlie. Controle? Ente, Guardião 02, reposta através de Pitaçu. Posta através de Pitaçu, Guardião 02. Guardião 02, reposta através de Pitaçu. Direção Interlagos. Terna, Salvador. Isso que já não vem, prossiga. Pronto, profissional, marcando 09. Proa 066, o Fata 5621, duas pessoas a bordo. Tente o Whisky Índia Novembro, mas tem condições visuais. O tanque CSN te informa, estimado para o pouso. Salvador, Guardião